no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você se lembra do projeto de documentação dos sinos? Já falamos sobre ele aqui no Pílulas de Extensão. Vamos relembrar. As ações do projeto de documentação audiovisual têm como objetivo dar visibilidade à linguagem dos sinos e aos jovens feras no repique, os sineiros. Inclusive, hoje nós vamos falar exatamente disso, da relação dos sinos com os jovens sineiros de Ouro Preto. Quem passa pela cidade histórica enquanto um sino toca, talvez não entenda o que ele queira dizer. Mas eu te garanto que a mensagem foi decodificada por aqueles que já nasceram ouvindo o sino tocar. Pense comigo. Em meio a tantos toques, só mesmo quem foi iniciado a essa linguagem desde muito novo consegue decifrá-la. E você? Sabia que cada toque tem um significado? O professor e coordenador do projeto de documentação dos sinos, Fábio Montanheiro, nos conta alguns dos momentos em que os sinos tocam na cidade. Bom, existem determinados autores que dizem que os sinos eram as gazetas das localidades, né? Antigamente eles eram as gazetas das localidades, anunciariam vários eventos, não só religiosos, né? E permanecem, a gente está falando dos toques de sinos em Ouro Preto, que foi onde o projeto se focou, né? Permanecem ainda hoje alguns toques, tais como toque para anunciar falecimento de algum associado, de alguma pessoa que era associada a alguma irmandade religiosa, né? E esse toque, ele se distingue. Existe um toque para homem, um toque para mulher, né? Assim como também, quando falece um padre, existe um toque específico, um bispo, existe um toque específico, ou seja, pelo tipo de toque, sabe se morreu um homem ou uma mulher, um padre, um bispo ou um papa, né? Esses são remanescentes dos toques da época colonial ainda, que perduram até hoje. Existem toques para chamadas de missa, toques para chamadas de missa solene, toques para chamadas de novena, né? E para além disso, existem também os toques que ocorrem durante determinados rituais religiosos, como por exemplo uma missa solene cantada. Os sinos tocarão, né, além de eles terem sido tocados duas vezes para a chamada dos fiéis à missa cantada solene, eles vão tocar ao menos em três outros momentos, que é no canto do Glória, né, durante a consagração e a elevação, e também ao final da missa solene cantada. Os sinos, assim como o ofício de sineiro, foram registrados como patrimônio material da cidade de Ouro Preto pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O valor simbólico e cultural que o toque dos sinos carrega para a cidade atravessa gerações. O professor Fábio comenta sobre o valor histórico dos sinos. Além de ser muito bonito, existe toda uma funcionalidade nisso. Observe, esses toques provêm de uma época em que nós não tínhamos rádio, não havia televisão. Esses dispositivos eletrônicos atuais, então, inimagináveis, né, para a época de quando esses toques provêm. Então, esses toques, para além deles terem a função de, digamos assim, solenizar o evento, na medida em que aponta para as partes principais do ritual religioso, ele também permitia que a pessoa impedida de participar da solenidade, do ritual religioso, em sua casa, de certo modo, acompanhasse as partes principais do ritual pelo toque dos sinos. Então, ele tinha uma função, digamos assim, midiática. E os sineiros, você sabe quem são? São jovens que, em sua maioria, aprendem os toques e repiques na infância e continuam até o fim da adolescência. Fábio nos conta mais sobre como se dá esse aprendizado. E o aprendizado se dá por intermédio da transmissão ali na prática, né? O pequeno observando, o menino mais novo observando o mais experiente, e vez por outra eles ensaiam em casa, em bujão de gás, em Ouro Preto até um tempo atrás, ainda existem alguns postes metálicos pela rua, eles pegavam uma pedrinha numa mão, outra na outra, ficavam tentando imitar a cadência, o ritmo do repique, do toque, né? E, enfim, o aprendizado se dá dessa forma, em loco, né, acompanhando, na prática, enfim, acompanhando os mais experientes e começando por uma badalada ou outra, né, e também ensaiando por intermédio de outros instrumentos, um bujão de gás, um poste de ferro, uma panela velha, enfim, enxadas penduradas, né, é dessa forma que se dá. Para você que sentiu aquela curiosidade de ouvir os toques dos sinos,